高级别。 Alpha Yankee Echo, prossiga. Bom dia, senhor. Yankee Echo está aqui, que é diferente. Eu tenho autorização de reporte da aeronave, de ataque de coelho, Alpha, até a altura do, da interseção Golfo, para cheque de motores, para esse paciente. Quanto tempo é? Aproximadamente 20 a 30 minutos. Autorizado. Salvador, a disputa do Azul, Alfa Yankee Echo. Prossiga. O Yankee Echo está informando que está na posição para teste de motor, ressaltando aí que a interseção Golf. Ok, vai voltar, né? Um pouquinho antes da Golf, a Fox está livre, tá ok? Ok. Forme no terno. Positivo. Oi, Salvador, muito bom dia. Azul 4007, ciente da Índia. Pronto para a cópia? Completamente. Azul 4007 está autorizado nível 380 para o Rio de Janeiro pela Upper Whiskey 50. Previsto saída da Eldner com curva à direita após a decolagem. A pista em uso é a 190. A frequência do controle Salvador 119.8. Seu transponder é o 5460. No momento chove moderadamente sobre a aeródromo. Dentro das condições 380 RJ, previsto 50 da Eldner, saída da pista 190 com curva direita 19.8 ao controle 5460 transponder, o azul 4007. Afirmo, qual box o senhor tá? 8, senhor. Entendi.